nave decimal 80 até retorno. Tá, tô obrigado aí. Bom trabalho. Salvador é o papapapá Mike Golf Mike. Boa noite. Eu sigo, Mike Golf Mike. Boa noite. Acho que ele está atingindo aqui o farol da Itapuã, a seguir até a Serra East Delta Lima. Entre Mike e Wolf Mike, 500 pés até o Serra East Delta Lima, reporta visual com voo. Nice. Mato autorizado esquerda, aerostal está na frequência livre. Para vocês também. Autorização 3305, boa noite. Para Recife 330 autorizado, decola da pista 10, curva esquerda. É da Pucajamo, Aru, via rota do plano de voo. 5595 no transponder. Controle 119, decimal 80, informação em curso alfa. Ciente, autorizado para Recife, plano de voo 330, decola da 10, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju. 5515 no transponder e o controle Salvador 798, tá 3305. Então 3305, atendimento correto no 02, chame pronto. Tá atente da Alfa? Afirma, muito obrigado. Colagem. 63, professor 360, para Guarulhos. Calé 6313, boa noite. 360 para Guarulhos autorizado, decola da 10, curva direita, saída da Eule da Motiva, Milton 10, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. 5596 no transponder, controle 119.80, informação em curso no momento alvo. Negativos para falar Guarulhos 360, decola da 10. Decola da decola direita da Eule Motiva, controle 119.80, 5596 transponder. 5596, saída da El, Leda Motiva. Eu não tenho, saída da El, Motiva. Leda é um físico que é compulsório passar. Não tenho como programar isso que você está me falando. Sim, gente, cotejo saída informada. Bom, daí, ó, 3 anos. O Oceania 3-1-3 está aguardando o cotejamento. Saída, aprovado, Guarulhos, 360, aprovado no zero, daí a bota, controle 19-8, 5-6, transponder. Saída da Eule da Motiva. Tá, eu mostro, senhorita. Quer ver na carta aqui? Negativo, só pode ser compulsório, mas a saída aqui que a gente tem que pagar é da Eule da Motiva. Se o Recife autorizar direto o Motiva. Nossa senhora, não é ignorância mesmo. Da Eule, vou voar aqui no ponto da Motiva, o que você quer, e vou dar da letra, daí eu vou a Motiva. Tá bom assim? Ciente. Uniforme solo, voltamos. O senhor vai derrimar pra Ondina, confere? Sim, estou no conhece aqui na escuta, passar o plano via telefone, de forma agilizada. Poderia coordenar um operador de FING para nós aqui, o TAN 33052? Ah, entrar no monitor nossa frequência mesmo deve estar providenciando, TAN 3305. Obrigado. Só vou desenhar Praia, só pra confirmar, tava passando a informação, mas eu já copiei o plano aqui do senhor, já um segundinho já para a cópia. Azul, 4235, distance 2006, planet 1012, clear the left, final report established on course. Launch 2012, clear for the approach. Azul, 4235, call status. Motor em Salvador, 0121 no transponder, controle 119, decimal 80. Azul 4235, complete ILS final, contact final Salvador Tower, 118, decimal 95. 1895, Azul 4235, so long. Uniforme com pista aberta? Uniforme. Gente, chame para decolagem, um atraso com esse de informar. Para decolagem, tá? O vento no 30 graus, 069 em Salvador, reporte fora do sol. Salvador Tower, Azul 4235. Azul 4235, clear to landing runway 10, wind 130 degrees, 06 knots, QNH 1012, ahead of the sign. Hey, clear to land, runway 10, Azul 4235. Confirma autonomia? 4:30. Ciência livre, táxi, até o ponto zero via Inter, Salvador, Torres 118, decimal 95, ajuste 1-0, no 2, bom voo. teve taxa direita 18195, tá preso, 305. Ciente, aguarde transferência. Aguarde visão aeronave na final. Ciente. Autorizado na retaguarda da mesa, cara. Ah, me escuta na retaguarda, a retaguarda mesmo está autorizada, o Oscar Lima uniforme. Só para confirmar então que o senhor vai comprar o azul. Afirma. Salvador, M63, número 3, no gate 4, pronto por estacionamento. Autorizado, seu mensagem, estacionamento M63, número 3. Autorizado, chama para o táxi, M63. Então, 3305, boa noite. Boa noite, Lima 0 0 3305. Estou com o cruzamento, segue com prova da ordem, o atendimento. Provisual, Oscar Lima uniforme, com prova do farol de Tatuã, controle agora em 119, decimal 80, Mongu, até o regresso. Graças. Só para abrir o atendimento, faz. Confort 235, on the ground, 41. Right ground 121.1. Right 121.2 35. Nice. Okay, de litoral. Vai tentar apenas a traça do guardião para saber o circuito. Seja do guardião, vai manter a tensão 500 pés pela hora. Quem já disse na escuta? Não, não. Já teve um rebote? Estou decolou agora os 43, controle transfere 119, decimal 80. Muito obrigado, senhora. Um bom feriado. Para vocês também. Salvador, boa noite. Está 3305, decolou, passando meio do vento. Está 3305, contato radar, submantém 3306 da pica. Chama, tio, só da 330, a senhora deixa a gente voar, Jamo? Direto já, não está atrasado. Obrigado. 3 pronto para o TAC, o POB é 136, autonomia de Coro, Volcarna, Galeão. Chegou a Aracaju? Agora fica a geração, a gente também está autorizado já. Perfeitamente, 3305. Controle, eu acho que é nível de fase de jogo local de esquina. Acho que é uniforme, tem a frequência livre para o pouso. Frequência livre, segue até o farol da barra e retorna, tá? Só com o guardião pra ver. Né, 6224, autorizado elétrico, repasse tudo exato. Salve, Salvador, boa noite, Chaneme, 3.0.0, pronto. Exato, ingresso decolagem pistola 0, chama 6313, vento 140 graus, 069, ajuste 1012. Exato, ingresso decolagem, chama 6313. 316, vindo do colégio. Salvador, eu tenho 3305, passo nível 140. Boa noite, azul Alfa Cleo Romeo. Dos 4, torre 1-1-8-9-5. Boa noite, é o azul Alfa que tem no meu, autorização para giro de motor em marcha lenta no pátio 3, a infraero ciente. Ciente, Alfa X-Ray Romeo, reporte qual o termo no pátio 3, giro de motores. Reportará, Alfa X-Ray Romeo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, canal 6313, no Dael. 3-1-3, contato radar, tipo motor 360, rua Leda. Quando Leda, mandar para o 360, acho que vai estar 3-1-3. Grau 069, ajuste 1-0-1-2. 1012, ligue o posto, posto 062, 24, posto acabado. Afirmativo. Vem pra Salvador agora? É, seguiu o litoral sul, reporta pro Tua Sul. Gente, o número 10 no litoral, reporta pra Tua Sul. Reporta pro Tua Sul, vai lá. 6224, Sala 54, não me escuta, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, Escolhendo uma uniforme, chama Torrela 895. 1895, chama agora a Célio Uniforme. Só tá rodando, Célio Uniforme. A Célio Uniforme, regressando, prioridade direta em mar, reporte sala controlado, neatrato conhecido a reportar, o ajuste no 0 no 2 e o vento no 40 graus, 042. Gente, a Célio Uniforme, reporte a sala controlada. 0 para 1, 5 a 0, atenção. Zona 70, aciona a identificação, desce até o 050. Ajuste o salvador no 0 no 2, seu armário. Desce ao 050, pode mandar para o Dona, está presente, querida? Está livre, para o Dona. Dona, está presente, bom, não quero pegar. Escuta, Dona, você não é onde foi? Ah, sim, prossiga. É, pode confirmar pra mim, eu vou em São Paulo, não estou acostumado com a operação daqui. É, quando eu pulo no heliponto, preciso fazer uma notificação para regresso? Para novamente fazer o percurso? Isso. Ah, sim. É. Salvador, azul, Alfa Xtreme Romeo, término do cheque de motores, obrigado e bom dia. I'm going to go to the hospital. Mike, prossiga. Ok, eu estou lá aqui de Serra Whisky, na Lima, para Salvador. Está batendo 510. Gente, 510, litoral sul. Ajuste em Salvador no 012. Vou para fora do Estapuã, reportando outra vez para o Tocu. Ah, está aqui para o Tocu, Mike. Lima Uniforme, corrigindo ciência e... Tá, regresso. Vai, qual parte pode ser uma operação? Ah, ciência então. Então, boa noite. Eu sou o Salvador. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado também. Rio 9895. Tá, observando. Salvador, Mike, boa noite. Mike, Golf, Mike, direto, Pátio 5, tem condições? Ah, sim, amor. O vento 1-0 graus, 039, ajuste no 092, autorizado a presença direto, Pátio 5, reporte solo controlado. Ai, que graça. Desça até 2000 pés, ajuste no 012, autorizado ILS-X-ray, reporte estabilizado. 7 para 2000, com 1012, autorizado ILS-X-ray, reporte estabilizado, voo 1970. Michael Mike está na final, por parte 5. Então, o Papa Bar Mike Golf Mike tem livre de pouso no pátio 5, no número lá taxiando ao meu campo de visão no pátio 1. Ai, que grato. Negativo ou positivo? O nome está fizeram negativo, mas tem o perfil. Marcelo, perfil. Tono zero, curva esquerda, saída Conde, e a rota do plano de voo. 5530 no transponder, controle 119, deu sinal 80. Controle 119,8, janela 6224. Sim, isso com o planejamento correto, chame pronto no 03, janela 6224. Controle, salvador, gonão 970, promoção alta. 970, acima a identificação, DTP 050, chegada Mário, reduza 2509. Reduzindo 250, pede para o 050, chegada Mário, por 970. 00, então a gente vai. Estou ouvindo no 895. 1895, vamos no 70. Torre Salvador, boa noite, 1170, Mamilo do Externo, baixado, travado. 1170 avistado, pista livre, ponto autorizado. Vento 120 graus, 05 nós, ajuste 1012. Livre pouso, pelo 0, com 1170. Uno 170, Solo 14, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, Gol 1170. Para o sequenciamento, mantenha para o limite ao localizador. Mantenha para a base base, limite ao localizador, agora na 970. Você tem 3 mil pés, ajuste no 0 ou no 2? 3 mil com 0 ou no 2, para nós 70. Portugal 019, adjacent 2006, and 81012. Clear the left final, post that before time. Mm-hmm. Sou no 970, reduza 180 nós, tenta estar autorizado a interceptar o localizador da patroa. Vai interceptar, reduzindo 180, sou no 970. Sou no 723, aciona a identificação, desce 4.000 pés, ajuste no 012, chegada é bom. Identificado, descendo 4.000 com no 012, chegada é bom, chegou no 723. Dona, Duna, o voo 9970. 9970, chama a torre, 1-8-9-5, bom povo. 1-8-9-5, grato, 970. Salvador, voo 9970, passa a Duna, boa noite. Boa noite, voo 9970, número 2, aproximação, aguarde a pista livre, ajuste no 012, o tráfego que precede é 1 após a TAP. Dentro do tráfego, número 2, prosseguindo com 1012, Guaraná 70. Thank you. 241, informação Bravo, boa noite. Olá, 241, aciona a identificação do seu 050, chegada Mari. 50 na chegada Mari, autoriza? Tá. 04, por pouso, mantenha a chegada. Será? Zero 019 on the ground 21, turn your right via Foxtrot, ground 121.1. Foxtrot 121, Portugal 019. Autorizado, vento no 30, grau 059, ajuste 1092. 1092, autorizado, pouso 90, agora 970. Fuzilo, gate 07, Portugal 09.